bem que tem, gangueiros clic clac bem. E que corre e a arte sem atrasar ninguém. Prossigo fazendo bem, fazendo as mentes refém. Pelas vielas da vila, rasgando a city sem lei. Parceiro, não tô por nada não. Nós tá por todas, picoteando nos graves. Nós é foda nessa porra, gangueiros. Não é de agora, gangueiros. Não é de hoje, várias fitas, vários planos. Passemos pra ter esse nome. Nós segue montando um esquema no game. Pra ter só progresso pra nós é na frente. Sem pisar nos facos, sem dar esculacho. Por baixo dos panos, nós é contundente. Sem esquecer do corrida quebrada. Sem esquecer nossa arte que abala. Sempre mesclando, nós segue lutando. Representando, se deixar fala. Então, deixa cair, deixa que nós resolve. Que nos becos e viela, nós também porta os revolve. Veja, tão veja só, só cuidado onde pisa. Pra não amanhecer crivado com a boca cheia de formiga. Entre o corre e a arte faz parte sempre lutar. Esteja pronto pro combate, mano, sem fraquejar. Sem pagar, sem testar, é dedo na ferida. Sempre fazendo o que é certo, mostrando o moleque da quebra saída. No corre eu dou minha vida, a vida pra mim é arte. Antes de fechar a cortina, tento fazer minha parte. Hoje os cão late brabão dentro do seu condomínio. Mapa de bolsonarista racista, busca o caminho. Olhando o pergaminho, eu sei o que é certo e errado. O que eu passei, espinho na carne, reflete o passado. Aqui desse lado, ninguém paga de superstar. Pega a visão na viela, gangueiro sem caguetar. Pois as lojinhas funcionam, que os homens levam no bico. Mas o respeito com as donas é eterno e o rap eu trafico. Sem pagar amigo, tio, aqui a pegada é de gorila. Preto X lá do leste, mas um Bin Laden da vila. Correu atrás para realizar os meus sonhos, ao mesmo tempo que trampo, pois a barriga ronca. As contas batem na porta, gera desespero e revolta. Respiro fundo, mato no peito e seguro a bronca. Selva de concreto, se manter esperto, meu anjo da guarda já está calejado. Inimigos por perto torcendo pra que eu tropece meus próprios cardaços. Mal intencionados, mal sabem eles que tenho também maldade e malícia. Racista matando que nem os clãs, por aqui chamamos de polícia. Pelos becos soldados armados, de pistola, fuzil, mira laser. Pensamentos atormentados, sequelas do choque de taser. Por mais que estejam acostumados, a vida do crime não é pra ninguém. Cada um tem a sua necessidade, aproveita a chance que tem. Solução por aqui é a fé, nessa vida louca, rigorosa. Hoje em dia até MC virou profissão perigosa. Nossa união representa o perigo. Pro sistema favelado, informado é inimigo. Até posso não ser formado, mas também não sou mal informado. Que o que estamos colhendo do estado, certeza não foi o que foi plantado. Então hostilidade é defesa de quem já toma pancada diária. Cês brinca com fogo e não querem situação incendiária. A área tá com clima tenso desde cedo da manhã. Já tem um lençol cobrindo mais um que nem viu o amanhã. A nossa é fazer história, não virar mais uma tragédia. Se fosse ver por esse lado, somos uma enciclopédia. Se tu acha uma comédia que acontece com um dos nossos, segura tua rédea, a vida te esmaga até os ossos. Respeita cada beco, cada olhar já tem muita bagagem. Não te passa que te passa, tu não passa de passagem. A cada faixa os bicos gela, novamente nós na tela, mas bem longe de novela. Cada face é com cautela, a gente não apela. Enquanto tiver goela, não dá bola para a pela, que a verdade se revela. Pra quem nos acompanha, nem sempre se ganha. O gosto da vitória é diferente para aquele que apanha. Vivo correr, o trampo me chama, esperança me toma e derrama. Toda minha vontade de verdade, busco vitórias, justiça nos pampas. A arte da vida, lutar, conquistar, sem puxar o tapete de ninguém. Fazer de refém, apenas o bem, fazer de escudo contra quem não me quer bem. Então vem, pode vir que o trampo é sério, critério é talento. Momentos insanos, loucuras, vivamos minha arte dos planos intensos. Sem lamento, a perda faz parte, aprendizado da rua calejado. Deixa de exemplo a vivência com erros, acertos, pecados consertados. Ninguém tá parado, não, ou de toca relento. Não tá fácil a busca dos trocos pra pôr o rango no prato, vai vendo. Brasilzão na maldade, um imbecil na presidência. Facilita essa calamidade e a demência. Artistas mal intencionados e a intenção é essência. Vários já viram que deu merda, mas não aceita. Se orienta, atenta que a missão é bem maior. Deixar algo de bom como legado, exemplo pros menores. Ele é ponte, comprou, very gol. Se é contra, sei não, sonho veio ao chão, lamentou. Prioridade no corre, isso que não é bom. Exemplo a prole, a arte acabou, resistiu, ninguém viu, o mundo riu, se calou. Quando foi, sustentou, corredor, ainda bem que eu, atento que tô. A arte, a visão, observou, parado não estou. Sei que somos caçados por Monte, os caladores mandados vêm de bonde. Se eu seguir pelo dom, pergunta sincera se querem saber a resposta, pois sim, digo não. Entre viver o perigo na boca, prefiro viver pela arte na boa. Não por nada, mas o que incomoda eles é um vileiro afo, livre, vivo e inteligente, nigga.